Desculpa, senhora. Está autorizado 380 para Brasília, em rota do plano, agora da 90 com curva à direita. Na saída Arbor, 3 Telefa, antes do Luz 17. 1198, controle, 5 segurança de transponder, tá? 357. Correto, confirmando o portão 05 ou 07? 07. 507, chama a próxima de estacionamento, 3507. 3507. Frequência da torre. E para coordenação aí com a final da 17 e 10, Romeu. Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 1, 18.62, ajuste no 0 no 4, bom voo. Autorizado via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, lá sobre a torre 1860, voo 1897. The ground 35514 with 049 people on board. 4 hours fuel endurance, alternating Salvador for that. 35514 taxi via apron 3 after main apron. India and Alpha to hold point 1810 and hold point tower 118.6 Q181015. Clear taxi from 3 main apron, India Alpha. Holding point 10, tower 1186, 1015, 65514. Correu, papapapá, mais perto, Romeu. Prossiga. Prossiga. Lá tá livrando sobrevoo de São Cristóvão, senhor, e vai com proa do Litoral Sul. Com a voz Farol da Barra, Romeu. Então, dá presente pro outro farol de Itapuã, aguarda a transferência, Romeu. Tá pronto, farol de Itapuã, aguarda a transferência, Romeu. Salvador, bom dia, voo 1897, ponto de espera 10, pronto. 1897, alinhagem decolar, 10, variável com 5 nós. Autorizada a alinhagem decolar na 10, voo 1897. Gol na 715, Sami Recife, 126.0, a TRM 128.8. 2 pode ir. Gillette Romeu, mantenha a proa do litoral, da linha litoral sul e chame o controle 19.8 até o regresso. Vai manter a proa do litoral sul e chamar o controle 1980, grato, até o regresso, senhor. Muito bom dia, papapapá, Mike Gillette Romeu, decolado 0, 7, na sua escuta. Mike Gillette Romeu, mantém as condições de Zayt, 500 pés, Romeu. To the Boeing 737, line up and wait to 1810. Bruno 53, informação em curso agora, Juliette, Galeão 380, copia. Motorizado Galeão, nível 380, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda após posição Bridge, onde intercepta Pêsulo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-9, decimal 8 e aciona 5-1-6-2 no transponder. No localizador, o total 9-9-1-0. Total 9-9-1-0, complexo final, Sabe Torre, 1-8, decimal 8. 18-6, total. Correto, confirmando o portão 5. 098, boa. Transformador, total 9-9-1-0, bom dia. Total, bom dia, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Entra. Firmando o portão 1-0, ok, então 3-1-5-3. Tira da saída da El. Vamos ao estado 7, bom dia, contato radar, no vetor 360, saída da El. 360, saída da El, voo 1-8-9-7. Ape 5514, clear the takeoff from 0-1-0, wind 0-3-0 degrees, 5 knots. Yes, takeoff 5514. 1-8-9-7, total 9-9-1-0, cheque o trem 030 grau 5-9-1015, pouso autorizado, pista 1-0. Baixar travado, pouso autorizado 1-0, total 9-9-1-0. Five 514, board 06, now Salvador 119.8, have a nice trip. What? 119.8, thank you, good morning. Do you miss a motel? This is 5514, with the conference, contact level 150, book at the time. Climb into 150, book of departure 5514. Ao 9990, zero, solo ao 07, direito, 1219. 219, total. Solo Salvador, total 9990. Total 9990, taxi Alfa Kilo, Pat 3. Approach control 5514, request. Need to do a deviation on the right left side due to weather. Roger, 5514. Estimativo, só confirmando, então 3597 vai reportar novamente quando pronto. Estimativo. Boa noite, 97, San Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 2. Gol 1897, San Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 2. 225, 1, alterne 133, 25, gol 1897. Vai mandar para o fax, para trazer o contato. America 980, Juliet Information, Recife, flight level 410, are you ready to copy? 03, Sam Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. Via Upper Whisk 58, runway takeoff, runway 10, and left turn after takeoff, Fuca departure and Aracaju transition. Salvador departure 119.8 and Skulk 5171. Papa Uniforme Charlie Alpha Departure after Aracaju Transition. Posição 0, puxa o estacionamento. 3153, 1-0 atualizado, reporta ataque. Thanks, Mike, let's go. Salvador, o TAM 3517. 123, meia volta, estamos aqui. 4 horas, eu quero confirmar. São 3517, taxi via Pátio, Índio e Alfa até o ponto de espera da 10. Ponto de espera torre em 118, decimal 612. Ajuste no 095, bom voo. Índio e Alfa, Pátio, Índio e Alfa, 2860, no ponto de espera, bom trabalho, espero. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, bom dia, prossiga. Provável saída será Arbor, Alfa Romeu, Bravo, Oscar, Romeu. E após direto o destino, ok? Porém ainda não tem plano aqui no sistema, dentro de mais 15 minutinhos eu terei. Assim que eu obtiver eu chamo pra cá, ok? Contact Recife 125.45 or 126.85. Distance 125.45, 126.85, 3153 para o táxi com 195 a bordo, 3:40, alterna Campinas. Então 3153, táxi via Pátio, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre, 1-8, decimal meia dúzia, o ajuste no 05, um bom voo. Gente, atualizado, Pátio Índia Alfa, ponto de espera 1186, boa. Salvador, está no trabalho. Oi, Salvador, está 3153, bom dia, se aproximando o ponto de espera pronto. Bom dia, contato radar, nível de voo 3870, sai da. Informa que está recebendo desvio à direita para evitar algumas informações. Bom dia, Oceania 6200, aqui Juliette. Afirmativo, tá 3597. Oceania 6200, desce para mim, chegou 0500, chegada a Mari. 050, chegada a Mari, nos autoriza para o distante? Autorizado, Oceania 6200. Muito obrigado, para o estado 6200. Controle, eu tá 357, pode voar, amor? Tá 357 negativo, com o perfil da carga. 7 ou 357? Tá 3597, tá voando a prova de árvore devido a formações, Tereza. Bem, tá 3597. 153-1251, boa viagem. 198, bandeira, tá 3153. Salvador, bom dia, tá 3153. Tá 3153, bom dia, contato radar, tudo de vocês, 8-10, saída da Elma. Saída da Elma, pode dar possibilidade de voar na ponte da Elma, Leda? Autorizado, Leda, tá 3153. Leda, tá 3153. Seu nome é 2000, para 3 meu pé,